chegado o momento para vidas transformar. Sim, Jesus, fiel amigo, hoje vai te ajudar. Se os pecados são sem conta, se os problemas não têm fim, Cristo te livrará da afronta, assim como fez por mim. Confessai a Cristo como teu Senhor, e no céu com os anjos Ele vai te expor ao Pai. Abraçai a Cristo em vida, amanhã não sabe. Sai a Cristo em